Estou recebendo aqui no estúdio o Ananias Isidoro, ele que é empregado da usina de Itaipu e também decatleta aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Também recebendo aqui o Sérgio Muniz, o professor Quick, ele que é do Instituto de Atletismo aqui de Foz do Iguaçu, projeto Jovens Atletas Campeões do Futuro. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos começar definindo a palavra decatleta, porque com deca a gente já lembra a década, que é um período de 10 anos... Decatleta, aquele cara que faz 10 modalidades? Exatamente. Na verdade, são 10 provas do atletismo. São provas combinadas, formadas aí por várias provas de velocidade, de arremessos e saltos, que são feitas em competições, campeonatos estaduais, regionais, nacionais. 5 provas num dia e 5 provas no outro dia. E o Ananias Isidoro, que está, né, entre os 20 melhores do país, aí, entre os deca-atletas, ele que participa também de um programa de pesquisa, né, sobre genética, até porque o deca-atleta, ele é considerado aí um dos atletas mais completos, se tratando aí das diferentes partes do atletismo? Sim, o deca-atleta, o vencedor nas competições mundiais, olímpicas, internacionais, o atleta que é o campeão dessa prova, ele é considerado o atleta mais completo do atletismo. E essa pesquisa, no que ela consiste exatamente? Essa pesquisa foi realizada em São Paulo, em 2016, quando participei do Troféu Brasil de Atletismo. Se chama o Projeto DNA do Atletismo Brasileiro. Essa pesquisa tem o intuito de... ler o código genético especificamente dos atletas da modalidade do atletismo. Essa pesquisa foi realizada lá em São Paulo, como dito, coleta o sangue, através do sangue é feito uma leitura do código genético dos atletas para posteriormente estar comparando com os genes das pessoas comuns e a fim de detectar se tem uma fórmula especial, uma mutação genética que faz nos diferenciar dessas outras pessoas e, posteriormente, está usando essas informações para detectar novos talentos para o atletismo. É muito bacana saber que tem uma iniciativa como essa em andamento aqui no país, porque a gente sabe que lá fora, inclusive, né, no exterior, isso já é trabalhado há bastante tempo, né? Com certeza. Lá fora... Já tem pesquisas mais avançadas nesse sentido, mas infelizmente aqui no Brasil não temos tanto incentivo para promoção de pesquisas, para melhora do esporte, melhora na detecção de talentos para o atletismo. Essa pesquisa, infelizmente, ela não vai ser concluída na íntegra. Informações do professor pesquisador Dr. Rodrigo Gonçalves Dias, quero deixar um abraço aqui para ele também. Ele é pós-doutor em ciência aplicada ao esporte e, por falta de investimento, essa pesquisa não vai ser concluída na íntegra. Não é tão caro assim, para o tamanho da importância no esporte, chega aproximadamente 1 milhão, mas infelizmente não tem esse apoio como deveria ter no esporte, o investimento no esporte, né? Pois é, infelizmente essa é uma realidade que a gente vê aqui no Brasil e não é de hoje, né? Nós até conversávamos aqui, uma pergunta que eu fiz para você antes da gente entrar é se existem, né, muitos decatletas aqui no Brasil. Você me disse que até tem uma quantidade, mas que estão concentrados principalmente nas grandes capitais, nos grandes centros, justamente por essa falta de apoio que existe, por exemplo, em uma localidade mais ao interior? Exatamente. A falta de estrutura nos interiores e nos estados menos visíveis para o país, falta um investimento, uma estrutura, né, como tem São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles que estão mais localizadas e estão mais visíveis perante o poder público, acredito eu. Tem muitos decatletas, muitos talentos que infelizmente não chegam ao nível internacional, a um nível mais alto, justamente por conta da falta desses investimentos nesses atletas. Eu até vou pedir aqui para o professor Quick falar um pouquinho da questão do treinamento, né, de um decatleta, porque eu vejo que o decatlo, ele, até como você disse, né, são 2 dias de competição. No primeiro dia, 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos. Segundo dia, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e, para fechar, ainda uma corrida de 1.500 metros. Enfim, isso exige uma preparação específica do atleta mesmo, claro, estrutura, o treinador ali junto. Como é que se faz até para que esse atleta ele possa estar em dia para todas essas modalidades? É meio complicado, porque assim, no começo da carreira no decatleta, ele pode treinar entre 2 a 4 horas. E depende do nível que ele vai alcançando, essas horas vão aumentando. E se aumenta essas horas de 2 a 6 até 8 horas, ele não vai treinar 6, 8 horas consecutivas. Então, o treinamento vai ser fracionado. Então, ele vai precisar treinar 2 períodos, 3 períodos, e é aí que chega a estrutura. Né? Se você não tem uma estrutura para manter esse cara simplesmente somente no treinamento, porque ele vai precisar treinar na parte da manhã, descansar, voltar à tarde, fazer um novo treinamento. Então, quando você entra num nível internacional, começa a ficar complicado você manter um atleta desse, né? Você começa a ter gasto, porque ele tem que simplesmente focar nos treinamentos, porque é muito cansativo, né? São muitas provas que você precisa trabalhar a parte técnica e o condicionamento dele. E até vou perguntar para a Ananias aqui, como é que está hoje sua dedicação com relação a isso? É tempo integral, tempo parcial? Como é que você vem trabalhando em tudo isso? Olha, hoje, infelizmente, eu não estou mais competindo no decatlo, justamente pela questão do treinamento, como o Quick acabou de dizer. Chega um determinado tempo que a gente tem que começar a se dedicar mais. E por conta das outras obrigações, trabalho e família, a gente acaba deixando um pouquinho de lado para cuidar também da nossa vida. Nós não temos assim um incentivo financeiro. Aqui você não consegue viver do atletismo, e como acontece nas outras grandes capitais. Então, chega uma determinada idade, um determinado padrão, que você precisa dar uma desacelerada, porque você sabe que você não vai conseguir chegar tão longe mais por conta da dedicação exclusiva para o treinamento do atletismo. Então, a gente acaba fazendo outras coisas, e no meu caso, eu estou voltando a me dedicar, mas não como atleta. Como voluntário, professor no instituto e ajudando os colegas também de Itaipu. Inclusive tem uma matéria no IBTV News sobre isso. E a gente volta por amor e para ver essas outras crianças seguindo os nossos caminhos e, de repente, se eles tenham novas oportunidades, melhores oportunidades para estar chegando aí uma Olimpíada, quem sabe, e um Mundial. Eu até vou perguntar aqui com relação à sua idade. Com quantos anos você está agora? Eu tenho 30 anos. E muitos atletas chegam aos 30 anos em perfeitas condições. Inclusive tem decatletas aí com 35, 36 anos. Né? Mas hoje, aqui em Foz do Iguaçu, a gente não tem esse acompanhamento para chegar com essa idade, chegar em condições, não temos uma estrutura de fisioterapia, nutricionista, temos alguns apoios sim, mas não temos a estrutura física permanente para dar esse atendimento para o atleta, para ele conseguir treinar e se manter por mais tempo praticando atletismo. E foram quantos anos que você passou ali praticando justamente essa questão do decatlo? O decatlo, especificamente, eu comecei aproximadamente 2010, 2011, né? Mas no atletismo já estou desde 2005, então são 13 anos aí praticamente treinando. E o decatlo, ele me deu atingi o pico máximo em 2016, quando eu participei do Troféu Brasil. Então foram aí 4, quase 5 anos treinando para chegar nesse alto nível, nessa alta performance, onde eu consegui ir para o Troféu Brasil, e que depois eu não consegui manter os treinamentos justamente pela questão da falta de investimento, falta de estrutura. Eu tive que também trabalho, família, me dedicar, né, a essas outras coisas, porque ninguém vive só de amor, né? A gente há de concordar que ninguém vive só de amor. Então, eu tive que dar uma atenção maior ao trabalho para cuidar da minha família também, né? Pois é, vamos até dedicar agora um espaço aqui para falar justamente desse trabalho que você, que o Quick vem fazendo aqui para a questão de treinamento, né, de novos atletas e tudo mais, desenvolvimento, né, de novos atletas aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque tem o Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu, que nós até já abordamos em ocasiões anteriores, e o projeto Jovens Atletas Campeões do Futuro. Gostaria até que vocês falassem um pouquinho sobre essa iniciativa, que muitas vezes o jovem, ele tem ali aquele talento, ele não sabe que ele pode, né, se tornar um atleta que pode voltar aí toda essa energia para o atletismo. Como é que vocês trabalham hoje em dia? Nós trabalhamos o projeto Jovens Atletas Campeões do Futuro, tá, desde 2011, né? A gente começou tendo um apoio da prefeitura, né? Hoje nós temos um apoio 100% da prefeitura, temos o apoio da Itaipu Binacional para os projetos, né? Para as viagens e materiais. Temos outros parceiros também, tem uma faculdade e colégios particulares apoiando a gente, Colégio Beta, né, o Celeiro. O projeto é o seguinte: a gente trabalha o atletismo em Foz do Iguaçu todos os dias, tá? No período contraturno. Nós atendemos hoje mais de 100 crianças, né, e adolescentes e adultos também, no período da manhã das 8h30 às 11h30 e no período da tarde da 1h30 às 5h30. Como o Ananias disse, que o pessoal ficar mais, entender um pouco melhor. O decatlo é uma coisa específica, é uma coisa que precisa de muito tempo, né? Você precisa se dedicar muito. Então, assim, quando ele fala que não tem o apoio, nós temos o apoio do projeto. Para mim, manter um decatleta é complicado. Eu vou ter um gasto muito maior. Hoje a gente tem bolsa atletas no município que atinge R$600, que a gente tem atleta entre os melhores do Brasil que recebe uma bolsa de 600. Nós temos apoio também do governo do estado e do governo federal. Temos apoio da Itaipu. Então, assim, a gente mantém, inclusive, nós acabou de chegar dos Jogos Olímpicos da Juventude, a Érica Geni Barbosa, né? Menina de 16 anos, saiu como a sexta melhor sul-americana e voltou como a quarta melhor dos Jogos Olímpicos da Juventude, né? Um feito, assim, maravilhoso, que, como o Ananias começou um pouco tarde, mas um pouco mais novo, né? E chegou num limite. E agora está dando um auxílio também para a gente, e a gente está continua desenvolvendo esse projeto. Então, assim, a gente sempre busca excelência, né? O Nani está dizendo aí que a gente passou também por esse processo lá em São Paulo, no INCOR, de fazer a genética. Então, a gente sempre está buscando o melhor. A gente agora está buscando junto ao prefeito, junto a Itaipu, junto aos parceiros, que venha uma construção de uma pista de alto rendimento aqui para o município. Que é algo que falta, inclusive, né? É o que falta, porque, assim, se a gente já está projetando, o Ananias já chegou entre os melhores do Brasil, é recordista paranaense, a gente tem a Érica aí, a gente tem o Halisson, que foi recordista, recordista paranaense do lançamento do martelo, que é um ex-atleta nosso. A gente tem as meninas de 14 anos, recordista brasileira, né? Então, assim, a gente sempre está procurando melhorar. Então, a gente precisa de uma pista para chegar igual ao pessoal de São Paulo. Então, a gente está trabalhando, a gente está tendo um apoio, está caminhando devagarzinho, mas é o que a gente pretende, ter uma pista de atletismo em Foz, poder trazer competições internacionais, né? Sediar eventos importantes. E para que essa molecada tenha um objetivo, né? A gente tem aí a faculdade onde o Ananis está estudando, né? E a Unifoz, temos o Colégio Beta, são instituições particulares que estão incentivando o atletismo, né? E que a gente espera que o estudo e o esporte, a gente consiga dar continuidade nisso, para que se ele não chegue a uns Jogos Olímpicos, ele pelo menos tenha uma profissão, né? E que chegue a fazer isso que o Ananias está fazendo hoje, né? Conquistou algumas coisas com o esporte, né? E hoje está retribuindo juntamente com o projeto de atletismo de Foz do Iguaçu. E essa é uma das partes mais bacanas mesmo que eu vejo, assim, quando o atleta, né, ele percebe, né, ele reconhece justamente tudo isso que teve durante a carreira e retribui, né, com a formação aí de novos integrantes para as modalidades. Olha, já estamos aqui passando o nosso tempo, mas eu gostaria de agradecer e parabenizar, né, o Ananias Isidoro, ele que é decatleta, agora entrando aí também como o treinador, e também professor Quick, né, muito obrigado pela participação de ambos aqui na RCI. Obrigado, obrigado a todos. Gostaria de deixar aqui o convite para as crianças, para quem gostaria de participar do projeto, só chegar lá no Instituto do Atletismo, na Rua Lisboa, número 500, no ginásio Costa Cavalcante, a pista de atletismo anexo ali. Muito obrigado mais uma vez, e eu espero que os pais, né, entendam que o esporte é importante nessa fase da molecada aí, e que leve lá e que conheça o projeto, e que, se Deus quiser, vai sair mais um Ananias, mais uma Érica, mais uma Bia, e quem sabe um atleta na Olimpíada.